Estou fazendo uma troca de ideias com um colega de internet e ele veio me ensinar o que é a música acusmática. Para explicar o que significa, voltemos à Grécia Antiga. Pitágoras se escondia por trás de uma cortina e assim passava seus conhecimentos aos seus discípulos. Ele acreditava que ao serviço pelos discípulos seria prejudicial ao aprendizado, pois assim eles iriam ficar distraídos por causa de sua imagem. Então Pitágoras, naquela época, acreditava que o som pode causar maior concentração para o aprendizado do que a imagem. A música acusmática, então, é aquela em que se concentra em 100% no som, saindo da performance visual. Aqui está meu primeiro podcasting, usando apenas o som, graças ao MP3. O fundo criado pela torcida do time Liverpool de futebol e o Neville Alcalone, um som da multidão que guia um time todo para a vitória. Bravíssimo!